Bacharmelody.com, o site de Tecnomelody mais completo do Brasil. O consagrado chegou. Gol Bola de Neve, respeitado aonde ele chegar. Gol Bola de Neve, quem é rei nunca perde a majestade. Este CD tem uma qualidade produzida pelos competentes DJs do João Automotivo, Caio e Cássio. É, mano, não bota fé que olha a gente, que o grave da GDR saiu voado, mano. Alô, vizinhança, escutem, a galera do rock tá tocando, daqui a pouquinho a gente para, daqui a pouquinho, hein? Esse sim é carrasco. Money. aí, Ira? E aí, Ira? Põe o gol Bola de Neve no 18. We'll be right back. Rock, a maior equipe de som automotivo do Pará. Agora é Gol Bola de Neve, botando no 14 sempre. Got drinks, got weed, got bottles, got ice in the VIP. Got weed, got bottles, got ice in the VIP. Qualidade e perfeição. Este é o Gol Bola de Neve. Good girls, get down. choosing and mixing the best for your enjoyment. Thank you. Este CD tem uma qualidade produzida pelos competentes DJs do som automotivo Caio e Cássio, Frita de Abarada. Caio e Cássio, é na pressão, meu brother. Taking just right. Can you handle that? I wanna rock you, baby. I wanna rock your body. I wanna rock you, baby. I wanna rock your body. I wanna rock you, baby. I wanna rock your body. I wanna rock you, baby. I wanna rock your body. Body, body, body, body. GDR, som alto e carro baixo. Projetado por quem entende do assunto. Ed Saldi, o maestro do som automotivo. Caio e Cássio, choosing and mixing the best for your enjoyment. Toda vez que eu vejo ela, o meu corpo se arrepia. Fico todo excitado, querendo essa menina. Vem aqui sua gostosa, vem dançar com dourado. Eu só quero uma chance pra poder estar do seu lado. Ai, nós dois, vai dançando, trocando carinhos, beijando gostoso, descendo e subindo. Ai, nós dois, vai dançando, trocando carinhos, beijando gostoso, descendo e subindo. Segura na minha mão, me olha nos olhos, mas que tesão. Eu tô louco pra te pegar, senta no colo, assim tá bom. Há muito tempo que eu te desejo, vem aqui tudo daquele jeito. Meu coração, ele dispara toda vez que eu te vejo. Então deixa eu te levar, eu vou fazer o meu papel. Eu vou te levar pra lua, eu vou te levar pro céu. Pode usar o meu corpo, toma logo meu coração. A partir de agora, vai sentir essa pressão. Vai, sente, vai, aceita, deixa, deixa eu te levar nessa emoção. Encaixa, vem, por cima, pega, perfeita. Deixa eu te levar nessa emoção. Vai, sente, vai, aceita, deixa. Deixa eu te levar nessa emoção. Encaixa, vem, por cima, pega, perfeita. Deixa eu te levar. Sedução, seus olhos, sua boca, o seu cheiro, que tesão. Só tá faltando eu ganhar um beijo, então vem. Só depende de você, amor, então vem. Vem fazer acontecer, coração dispara toda vez que eu te vejo, que tesão. Então deixa eu te pegar daquele jeito, eu tô na sua mão. Aproveita que vai ser tudo de bom. Vai, sente, vai, aceita, deixa. Deixa eu te levar nessa emoção. Encaixa, vem, por cima, pega, perfeita. Deixa eu te levar nessa emoção. Vai, sente, vai, aceita, deixa. Deixa eu te levar nessa emoção. Encaixa, vem, por cima, pega, perfeita. Deixa eu te levar. Sua boca, o seu cheiro, que tesão. Só tá faltando eu ganhar um beijo, então vem. Só depende de você, amor, então vem. Vem fazer acontecer, coração dispara toda vez que eu te vejo, que tesão. Então deixa eu te pegar daquele jeito, eu tô na sua mão. Aproveita que vai ser tudo de bom. Vai, sente, vai, aceita,

GDR chegou, maninho, arreda. Galera do rock! Não aguento mais beber, não aguento mais beber, não aguento mais beber, não aguento mais beber, não aguento mais beber, não aguento mais beber. Eu não quero nem saber, a gente vai pro pop live. Não aguento mais beber, não aguento mais beber, não aguento mais beber, não aguento mais beber, não aguento mais beber, não aguento mais beber. Pega o tubo de uísque, bora curtir a nada. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas do comércio, tá acabando de chegar no pé. Aquele Nike low, cordão é 24K. Na humildade eles venceram, olha a pegada dos moleque. Sente o cheiro exercício. Fiel, eu quero ver você morar num motel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. Aí vai ser ela que vai enganar. Você não vai mudar e é infiel. A pique tá boa, a pique tá boa, a pique tá boa. Vou em cima pular. A pique tá boa, a pique tá boa, a pique tá boa. Vou em cima pular. Quem sabe um dia eu faço uma canção virtual que me conforte por não ter você aqui. Virtual. Ostentação é só pra quem pode. Traz Xandão, traz o Ciroque. Traz cerveja, uísque do forte. Eu tô ficando louco com as datas do rock. É DJ Melry! DJ Melry na produção, MC Dourado na voz. É nóis, moro? Ostentação é só pra quem DJs, pode. DJs, Caio Xandão, e Cássio. Playing only the best tracks around the world. Uísque do forte. Eu tô ficando louco com as datas do rock. Alô, Melry! Isso, as gatas tá chegando de carrão. Gata do rock no estilo ostentação. Traz a tequila que o clima fica bom. Se liga na batida, eu quero ver botar pressão. As recalcadas fica louca, elas invade. Tudo no clima agora começou a vibe. Se liga então, no som do paredão. As gatas do rock agora sente essa pressão. Ostentação é só pra quem pode. Traz Xandão, traz o Ciroque. Traz cerveja, uísque do forte. Eu tô ficando louco com as gatas do rock. Ostentação é só pra quem pode. Traz Xandão, traz o Ciroque. Traz cerveja, uísque do forte. Eu tô ficando louco com as gatas. Demais o nosso amor quando nasceu. Agora a história é outra. Vamos